Artur, hoje então a Arcial vai entregar cerca de 2 mil árvores a proprietários do concelho no âmbito da iniciativa que tem vindo a desenvolver. Pode falar um pouco sobre esta ação da Arcial? A Arcial também está então empenhada na recuperação da floresta do nosso concelho? Está, com certeza que está. Está já desde alguns anos, mas antes de avançar eu gostava de chamar à conversa um parceiro essencial para este projeto, que é de facto da Arcial e da Quinta dos Jogais. Este projeto resulta de uma parceria que foi feita com a Quinta dos Jogais e que decorreu nos últimos dois meses de 2018 e que passou por um desafio que a Quinta dos Jogais fez aos seus clientes para, nos cavazes que adquirem por altura do Natal, pagarem uma determinada quantia que corresponderia a isto, uma garantia extra, que corresponderia à colocação de uma árvore ao longo do ano 2019. Foram vendidos 4.009 cavazes, ou dentro desta modalidade, 4.009 cavazes, para sermos mais precisos. E, portanto, agora a Arcial está a fazer a sua parte, que é a de colocar essas 4.000 árvores ao longo deste ano. E vamos hoje entregar cerca de metade, cerca de 2 mil, ficando as outras 2 mil para a próxima época de mais propícia para a florestação, que há de ser lá para outubro. E quem é que são então os beneficiários destas árvores? Nós contactámos várias entidades e para esta primeira fase tivemos a adesão da Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo, que numa outra altura, pela distribuição de árvores em Lameira do Hospital, tinha ficado com diversos fregueses em carteira interessados em terem árvores para reforçar os seus espaços, e de modo que a Junta de Freguesia reabriu inscrições dentro do seu território, teve cerca de 10 inscritos, e portanto vão ser estes que vão utilizar estas primeiras 2 mil árvores que vão hoje ser entregues e que depois colocarão nos seus espaços, nos seus terrenos, que são proprietários. A Arcial compromete-se também a participar na ação de reflotação, ou seja, os nossos formandos e o nosso pessoal ligado aos cursos de jardinagem e de florestas irão depois participar diretamente na colocação destas árvores. Que espécies de árvores é que estamos a falar? Carvalhos, sobreiros e madronheiros. Sim, todas elas são ofertas de tipologia, os carvalhos já de vários tipos. Mas isto entronca também num projeto, numa candidatura que a Arcial fez em 2017 e que foi, na altura, contemplada com um prémio de cerca de 30 mil euros por parte do BPI, uma iniciativa que eles têm para apoio a ações solidárias. E na sequência desse prémio que nós recebemos, nós comprometemos-nos a construir uma estufa para colocação deste tipo de árvores, e, portanto, para desenvolvimento deste tipo de árvores, e depois colocá-las no mercado ou em ações de florestação. E, portanto, esta distribuição agora por estes proprietários obedece também a essa matriz inicial que foi definida.